eles falam que as vidas estão melhorando, que aqui tá tudo bom, mas vida melhor, mano, vida melhor pra quem?